Exercício 1.19. A Argentina, o Chile, a Colômbia, a Guatemala, o Uruguai, o Equador, o Panamá, a Guiana, o México, o Canadá, a Holanda, a Dinamarca, a Costa Rica, a Nicarágua, o Egito, o Quênia, a Inglaterra, a Itália, a França, a Índia, a Grécia, a Espanha, o Sudão, a Nigéria, a China, o Japão, o Paquistão, a Austrália, a Nova Zelândia, o Congo, a Bolívia, o Peru.